Firme. Maceió, bom dia, 1400. Confirme. Cadê a informação de 3 para o 1400? Altímetro 1013, meia voz ao 0357. Lima, Juliet, Quebec, chame Recife 128, décimo 8. 1288 para o Lima, Juliet, Quebec. Salvador, boa noite. Posso vir ao 24, stand 11, information Bravo, requesting flight level 370 and clearance to Lisboa. Marcel, voo no 606. Flight C clearance. I'm ready to fly. uma temperatura 19. Ok, a nossa intenção é RNAV para 1-2, está copiado as condições, ainda mantendo escuta com o Recife no 606. Salvador, boa noite, estação 35200. Informação, Charlie, chame na frequência 118.6. Boa noite, estação 3520. Ok, 3520, Salvador, Aracaju, aguarde cópia. Aguardando. Então, 3520, copia? Pra chegar. Salvador, Aracaju, nível 190, pistão no zero, curva esquerda, subida Pulca, transição Jamo após Jamo direto, aciona 5523 e o controle 119.8, então 3520. 190 esquerda, Pulca, Jamo direto, 5523, 119.8. Approximately 0-4, we are ready for push and start. Okay, stand by about 5 minutes, okay? Stand by 0-4. Portugal 024, ready to copy? Ready to copy, 024. Portugal 024 to Lisboa, clear flight level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, Upper November 873 till in tall position, and then according to your flight plan, departure runway 10 after takeoff, left turn to Pucca, departure and transition Zipa. Salvador departure 19.8, squawk 5532, Portugal 024. Portugal 024, via to Lisboa, flight level 370, Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 873 until Sol, flight plan route, runway 10 for departure, after departure left turn to Pucca, departure transition, frequency 19.8, and squawk 5532, airport to Portugal 024. Portugal 024, correct. We are ready for the startup and pushback. We are ready for push and start now. Ready for push and start. And Portugal 024. Clear, we are ready for taxi. Portugal 024. You for push and start, call for taxi. And Portugal 024. Estacionamento está 3520, posição 06. 3520, 06, autorizado de intertaxi. 06, autorizado de chamamento. Tá, 3520 para táxi 128 a bordo, 128, 3 horas, Recife. Então, 3520, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, pronto, ajuste 10 no 3. Frente, Juliette Alfa, ponto de espera, agora ajustado 10 no 3. Tá, 3520. Reporte 2024, ready for taxi. Portugal 024, taxi via Juliet Alpha, number 2 on Hollywood Runway 10, QNH 1013, Portugal 024. Via Juliet and Alpha to holding point runway 10, QNH 1013, Portugal 024. Ponto de espera pronto, tá? 3520. Tá, 3520, ali em decola, vento 100 graus, 08 nós. Para mim, eu dou. Ali em decola, uma centena com 8, tá? 3520. Tá, 3520. Gente. Portugal 024, clear, sign up and maintain. Manap, stand by, runway 10, Portugal 024. 3520, level 46, controle 119, decimal 8, bom dia. 19-8, obrigado, senhorita, bom dia. Mandou, muito bom dia, Altan 3520. Bom dia, Altan 3520, contato radar, suba nível 190. 190, 3520. Viva Aracaju, senhor? Direto Aracaju, 3520. Direto Aracaju, 3520. Portugal 024, clear takeoff, wind 110 degrees, 08 knots. Clear takeoff, 110 degrees, Portugal 024. Portugal 024, airborne at 49, departure 119, decimal 8. Boa noite. 119, decimal 8. Boa noite, obrigada, Portugal 024.